assim, ó. Ah, vou chamar a amiguinha e vem beber aqui mais tarde. Pega a tua buisca e breja à vontade. Vem minha delícia, hoje eu tô cheio de maldade. Poucas ideias, putaria e sem massagem. Poucas ideias, putaria sem massagem. Sucesso pra cima, filha, vá, vá, vá. Senta novinha, hoje é ousadia. Senta novinha, chama a amiguinha. Senta novinha, fica devagar. Hoje eu quero ver tu me abraçar. Senta novinha, hoje é ousadia. Senta novinha, chama a amiguinha. Senta novinha, fica devagar. Vem beber aqui mais tarde. Pegado a buisca e breja à vontade. Vem minha delícia, hoje eu tô cheio de maldade. Poucas ideias, putaria e sem massagem. Poucas ideias, putaria sem massagem. Poucas ideias, vá, vá, vá, vá, vá. Senta novinha, hoje é putaria. Senta novinha, chama a amiguinha. Fica devagar. Hoje eu quero ver tu me abraçar. Você tá novinha, hoje é putaria. Você tá novinha, chama a menina. Senta novinha, fica devagar. Hoje eu quero ver tu me abraçar. Senta novinha, hoje é putaria. Sucesso!